Azul 6908, no solo 04, libere direita, via táxi 6, Foxtrot. Prossiga táxi via Alfa, Kilo até o Pet 3, quando lá fica dentro do sinalizador, posição informada é 4 Lima. Alfa, Kilo, 4 Lima, Azul, 6908. Aerotrax ligou 749 ONU com 7 horas de autonomia alternada em Florianópolis e ao vivo negativo. Voo 749 ONU autorizado táxi até ponto de espera, cabeceira no 0 via parte Índia. Ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 0 no 4. Parte Índia vai informar pronto no ponto de espera, voo departamento. Espera pronto, voo 749. Sente ali, mantém voo 749. Mantém 749. Voo 749, autorizado, linda cola, 180 graus, 049. Decola, voo 749. Bom dia, TAM 3520. TAM 3520, identificação, chegada da Bomédia não autorizada, voando direto e TAP, desce para nível de voo 050, Altímetro 904. 904, desce por adiantado. Então, para abocar a nave para a moto do parque 1, posição 14. Está autorizado, reposto a cena. Chegando, usando o controle. Gol 7491, decolar 211, chama o controle Salvador 120, decimal 8. 208, 7491, parece. Controle, bom dia. Gol 7491, decolar, sua escuta, cruzando 1600. Gol 7491, contato radar, se botar o nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto elefa. 2000 pés, elefa, subindo 360, voo 7491. Você tem uma frequência alternativa, 7491, nós estamos recebendo interferência, né? Está presente? 119, decimal 8. 198. 3520, como, confirme como recebe o controle. Claro. 91 e 198, agora sem interferência. Sente. Sim. 3520, troque essa frequência para a frequência 119,8. 7491, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna no 28.8. 260-288-7490, obrigado, bom dia. Desce para 2010, QNH 10014, autorizado a final do procedimento ILS que se reira Bistana 0, reporta estabilizado. 0 da ILS 0 está autorizado para 2010 agora, para 3510. Luna 592, adicione identificação, chegada Bomé de 1 autorizada, desça para nível de voo 050, altímetro no 0 no 4. 050, Bomé de 1 no 0 no 4, Luna 592, pode ir lá, Luna? Oi, direto do Luna 592. Luna 592, Plantão 3520. Solo, Salvador, Tang Yankee Fox, sinalizado, reboque, grato, bom dia. Gente, bom dia. É. Oi, Salvador, bom dia, 3520 da TAM. TAM 3520, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Luna 592, deixa via para 2000 pés, altímetro na 0 no 4. Autorizado a sinal do procedimento LS X-Ray da pistana 0, reporte estabilizado. 2000 na 0 no 4, reportar estabilizado e LS X-Ray no 0, 592. Salvador 3520. Estou autorizado, 170 graus 059. O 3520. Copiei, autorizado o pouso 90. TAM 3520, seu solo foi 27. Prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, TAM Está no ILS, vou na 592. Estou na 592 completa final, chame torre frequência 98 decimal 6. 25. Estou 592 avistado, pouso autorizado, pista na 0, 190 graus, 049. Gol 992 agora de cover. Argentina 1910, Miss Quack Identification, clear Zebo Medio 1 arrival, fly direct to top position, and descend to flight level 050, altimeter 1014. Descend to flight level 050. 050, now 1910. Roger, clear to maintain via arrival. Descending to via to flight level 050. Okay, 050 via arrival moment 1 arrival. A 592 na sala 34, libera a direita de Taxi Fox, prossiga Taxi V Alpha, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do Gate 8. Fox V Alpha, vai antes da Juliette, 592. Igual ao 992, copia. Recife autorizado, nível 370, via perdo 197. Decola da cabeceira na 0, após a decolagem, curva à esquerda, perfil de saída Pucajamo Aracaju. Anciano Transponder 5141, controle Salvador 120, décimo corrigiu 119, décimo 8. Puca, sai da Puca, Jama, Pai Jama, Aru. correto, Gol 1992, já passa pronto para estacionamento. Gol 1592, prossegue táxi via Juliette e até o portão 4. Juliette 04, já fala. Channel 19910, descend via to 2000 feet, altimeter 1014, view the ILS final for runway 10, ILS XHA procedure, call me established. Okay, we are here to descend 2000 feet via Gomez 1 Alpha to runway 10. Are you calling established? Channel 19910. 9074, acione identificação, chegada bomba médio não autorizada, desça para nível de voo 050 via chegada, QNH 1014. Autorizado. Gol 992 autorizado, pushback, estacionamento, reporte para trás. Control de Salvador, Argentina, Juana de Guancido, full establish. Argentina 1910, complete final, Salvador Tower, 118 decimal 6. 118 decimal 6, Argentina 1910. Argentina 1910, good morning. Argentina 1910, having tight clear to land, runway 10, wind is 170 degrees, 03 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. Com 1192, pronto para o TAC, com 1008 a bordo, alternando Maceió, 3 horas e 56 de autonomia. Copiado, voo 1192, TAC autorizado, via parte Índia, ponto de espera, reporte pronto para iniciar a decolagem, ajuste na 0, no 4. 1910, on the ground at 49, leaving to the right via taxi Foxtrot, continue attack via Alpha, report via taxi Juliet. Foxtrot Alpha, and report before Juliet, Argentina 1910. Roger, go 1192. Sign up and wait. Sign up and wait, runway 1110, go 1192. Take off, go 1192. Wind is 150 degrees, 02 knots. Go 1192, runway 10, we are clear for takeoff. Gol 9074, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado o final do procedimento IEDS X-Ray, opção no 0, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado no X-Ray. O 9074 pagou. Ground, Argentina 1910, approaching Juliet by Alpha. Roger, continue to exit Juliet, 1-1, and Alpha. Juliet, apron, gate 1-1. Go 1192, F1852, contact number point 4119 at decimal 8. Go 1192, departure 19.8, good day. Pass 1.8, climb 370. Go 1192, it's call key 5141. 5141. Go 1192, level 370. Go 1192, level 370, book a departure. Go 9074, se retorna a Buzizio. Já na proa de Duna de volta, senhor, então, pequeno desvio. Sim. estabilizou no ILF X-ray 9074. Voo 9074, completo final do procedimento, chame por Salvador, frequência 1118, decimal 6. 18-6, obrigado, um bom dia, bom final de semana. Bom dia, bom posto. Torre, voo 9074. Voo 9074, avistado pelo autorizado, destino 0, nome é 0 grau e 039. Livre posto, destino 0, voo 9074. So 1192, call Recife Center, 126.85, disponível 125.45. So 1192, Recife 126.85, disponível 125.45. Thank you, good day. Good day. Sol 9074, na sala 0500, libere direito, via táxi Foxtrot. Prossiga táxi Alfa Juliette, portão 8. Foxtrot Alfa Juliette, 08, voo 9074. 2-3-5-2-0, bom dia. Bom dia, 2-3-5-2-0. Aguarde, copo.